nome a nostro. 431-4. Sono 3-1, 4-5 da Colado, boa tarde. Da 0 da El, 3-1, 884, decolado, cruza 2x10. Subindo a boca para confirmo 230, né? 230, nível 230. Nível 230, saída da boca, obrigado, 884. Salvador, boa tarde, o trip 5627, decola, mantém a proa, cruzando mil pés, subida Puca. ok, 190-5507, 355-26. Solicito nível 150 final, senhor.

3308, boa noite, 6973. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 6973, Dael. Quatro Daniel, 169-73. Controle Salvador, 354.